Também havia um homem de um tordilho também, que aparecia também, que seguia, passeava aí no povo. Um cavalo tordilho relinchando, né? E não, nunca ninguém soube quem era e o que era, né? Porque não era para todos que aparecia, né? Sabia que era um homem bem pilchado num cavalo tordilho. Seguia, que você passeava, um passava por ele e não era daqui, não era ninguém, né? Que era um abismo, né? Que aparecia, né? Nessas épocas, né? Tampouco agora não, ninguém fala nada que ver, né?